7720 no solo 25, chame solo 121 décima 9 a livrar direita. Ju 2780, copiou? Rono 1219, 8787. Romeo November, acho que esse utilizado táxi. Forte nada, táxi aí, Romeo. No 4207, desça para 2000 pés, o ajuste na zona no meio é autorizado, a final LS X-Ray já está estabilizado. 2000 pés, 1016, porta da estabilizada é LS X-Ray, azul do 4207. Arrumei o Índia Tango Charlie, controle. Papa Romeo, Índia, Tango Charlie, 60 milhas, Norte, Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, chama o Centro Recife, frequência 125, decimal 45. Salvador, muito bom dia, boa noite, 230, pronto. Zero, autorizado, Aliane, manter pistão zero. November, acho que o isque autorizado ingressa, forte a linha de pronto, cabe cheiro no 7. O ajuste no 0, 1 no 6. 4090 no 6, pode voar ITAP. Para decolar, pistão no 0, vento 1 no 60 graus, 62 a nós. Super localizador. 060, limite ao lock, 37 para 0. localizador com a pista vista, azul 4207. Azul 4207, complete final LS Actuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 895. Uno 230 decolado aos 36, chame controle Salvador. 120 décima 8. 1208, igual 9230. Controle Salvador, igual 230, muito bom dia. Bruno 230, bom dia, contato radar. Via sair da PUCA, suba para nível de voo 370. Subia da PUCA, sobe ao 30-0, bola 2-3-0. Eu lembro, acho que o Whisky mantém a posição. Azul 4207, na escuta da torre. 4207, tá no ILS. Azul 4207, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Tráfico já avistado. 4207. Até lá, Golfo Uniforme, prossiga. Golfo Uniforme, sim. Vou ir na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 no reporte para a descida. Sua Palma, meu nome é Verasco Isca, autorizado decolar pistão no 7, vento 150 graus, 08 nós, atento à estrela de turbulência do Embraer da Azul, que acaba de pousar lá no 0. Azul 4207, no solo aos 39, direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, solo 129. November, Ashka Romeo, papapá, November, Ashka Romeo, prossiga. Na Progiduna ou 3198? Ah, 3198, Progiduna. Progiduna. November, acho que é Romeu. Resposta na papá, sujeito ao tráfego. Resposta na ataque, seu papá. November, acho que é Whisky, decolado aos 4-1, esquerda, corredor forte. Vamos para o cruzamento do campo. Jet Whiskey para o corredor forte e reportará para cruzamento do campo. Sou 1648, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter, não, 0648. 1 2 6 5 1 2 3 0 9 Whisky, autorizado o cruzamento do campo. Reporte eixo 1028 livre. Reportará eixo 1020 livre. O ajuste no 0-1-6, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportado estabilizado, 3740. Salvador, bom dia, TAM 4777. Cliente da Motel, descendo para 1-6. TAM 4777, aciona a identificação, vou na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf e desça até o nível de voo 050. Motel 050, direto Bonf, o 4777. TAM 3198, desça para 4.000 pés. O ajuste no 0-1-6. 4.000, 0-1-6, 3-1-6. Taquinho, aguarde a preferência. Ciente, 9.000 horas com isso. Informo Papa 28 Alfa, afastando pelo litoral à sua esquerda. Autorizado decolar pista 10, vento 140 graus, 089. Descendo a decolagem, eu vou no 6480. November Asco Isk, chame controle Salvador, 120 decimal 8. Chamará controle 120 decimal 8, November Asco Isk. Controle Salvador, November Asco Isk. Meio November Asco Isk, não tenho condições visuais no meu teste no corredor forte. Ciente, November Asco Isk. Decolado aos 4-4. Chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, gol 964, vai tocar, tô com a tia. Vou. Bom dia, gol 648. Perfil Cuca, Jambo, Caju, passa 1.600 pés. Gol 648, contato radar. Via Cida Puca, suba para nível de voo 350. 350, nível autorizado via Puca, voo 648. November Oscar Romeo, gente, reporte na, no ponto de espera da Papá. Salvador, bom dia, voo 739, voo no 739, bom dia, sendo identificação, via chegada do Med 1, desça até o nível de voo 1900. Via do Med 1 para 1900, voo no 739. Papatango, com ajuste uniforme, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-6. Papa Romeo, November Echo Whisky, informa que ainda não recebeu seu modo Charlie. Canal 1140, pronto. 648, tráfego encontra-se a 1.010, é o Papa 22 Alfa. Gente, graças, agora 648. qual é a posição? É do November After Race. November After Race, agora sim, mantendo 1.100 pés. Ciente. Localizador visual, tá 3740. Tá 3740, complete final de acesso na torre. Frequência é 118, decimal 95. 295, 3740. 3198, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no miga, autorizada, final de acesso e responsabilizado. Tiago, você acha que acionamento é critério? Confirme a autonomia e alternada. 01-1739, desça até o nível de voo 080. 060, 1739. O meu November Ask Whisky pra sair pra Feira de Santana? Afirmo, November Ask Whisky. Gente. 3740, avistado, ajuste no 06, todo autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 079. Lembra em pouso no 0, 3740. November Oscar Romeo, no teu ponto de esperada, papá. T39, informa que irá ultrapassar a traça de nossa posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, cruzando o nível de voo 070 em descida para 4.000 pés, um Charlie 208. T648, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Chama o centro Recife 125 45 2685, bomba 648. Primeiro, acho que o Romeu autorizado ingresso. Poste alinhado na cabeceira do sede. Funcionei 6140, autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinha e manter a 0, será 1140. Para o nível 025. Papai Romeu, November, asco isco autorizado 025, ajuste Salvador no 096. Quando possível, foi estimado de pouso em Fúria de Santana. Ciente, November Ask Whisky. Tran 3740, no solo 50. Direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 6140, autorizado decolar, pista no 0, vento 130 graus, 629. Decolar, decolar, decolar, Bona 739, desça até o nível de voo 070. 070, Bona 739. M140, decolada 52, chame controle Salvador, 120, decolada 208. 208, bom dia, até a volta. Bom. 3198, complete final ISO-3, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295. Salvador, bom dia, 6141, chame a ISO-3. Oxenem, 6140, contato radar, via saída PUCA, fuga para nível de voo 350. 350 Pucajamo, quando possível por onde chama o Aracaju. 7. Tan 4777, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, autorizado, assinal LS-X-Tray, repassabilizado. 3000 pés, autorizado LS-X-Tray, repassabilizado, 74777. Atingindo 070, 739. Bono 739, tráfego superado, desça para nível de voo 050. 050, 739. Bono 739, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pelo localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, 739. Sierra, Golf Oscar, reporte na taxi Romeu. Semana Romeu, Golf Oscar. Sierra 3198, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 05 lá. Livre pouso, Sierra 3198. Bem, melhor acho que é o meu. Confirma o estimado que vai permanecer na cabeceira. São 5 minutos, mais ou menos. É com o Marcelo. Marcelo na proa, meu não considero, muito obrigado. Bem, melhor acho que é o meu, vai manter essa altitude. Quer tomar pro parte 4 para o avião adentrar a pista? Navio Merasco Romeu, libera a pista via Oscar. Reporte no parte 4. Liberando na Oscar, parte 4, no Merasco Romeu. Pânico acertar o localizador, curva direita, proa 055, retorno estabilizado. Salvador é muito bom. Confio, ajuda aí, 7-0, próximo ao ponto espera da Rodésia, está pronto. Azul 2710, totalmente pronto? Totalmente, só. Azul 2710, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Ali mantém não no 0, azul 2710. Tan 3198, no solo ao 55, direita, solo Salvador, 121, 19. 39, desça para 2000 pés, autorizado, afinal ele é fluxo e responsabilizado. 2000, responsabilizado, 739. Catan, gosta do golfe uniforme, desça até 3000 pés, o ajuste no 0 no meia. Autorizado, 3000 no 0 no meia, no 0 no meia. Golf Oscar, manter a posição. Corrigindo, Terra Golf Oscar, autorizado a linha de manter, pista 17, reporte pronto para decolagem. Azul 2710, autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 612 nós. Autorizado decolagem 2710. TAM 4777 na escuta do solo, da torre. Eu achei o 4777 passando de a serra. TAM 4777, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação. Informo a TR da Azul, iniciando corrida na cabeceira 10. Sente, guardando a pista ali do 4777. Estabilizado, bola 739. Bola 739, sente, aguarde a diferença. Oceana M1140 autorizado, nível final 310. 310 final, obrigado, querido. TAM 4777, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 612 nós. Sim, pouso 10, TAM 4777. Azul 2710, decolado 158, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 1208, azul 2710. Da Conde, suba para nível de voo 1970. 1970 na saída Conde, 2710 azul. O azul 2710 tem condições de voar Conde da presente? Autorizado, direto Conde, azul 2710. Direto Conde, 2710. Voo 1739, completo final de execução, minha torre, frequência 118, decimal 95. Retorno 5739, cara. Turbulência do R2 da TAM, que acaba de pousar na 10, está autorizado a decolar pista 17, vento 140 graus, 08 nós. Decolagem 1739, 3 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 milhas, 38 4777 no solo 59, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, lembrando, obrigado. Número 9, abraço com isso, que já possui estimar de pouso. Gente, 1425 copiado, November Squeeze. Ingresso na cabeceira 17. Flow no 739, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós, informo Charlie 150, decolado da cabeceira da pista auxiliar, não vai interferir com seu pouso. 70, Paulo, pista 10, 739. Papão Leão Serra Golf Oscar, decolado aos 1400. ABS na perna contra o vento da pista 10, aguardando para o cruzamento do campo. Contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento Serra Golf Oscar. Azul 2790, autorizado direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, muito obrigado, 2790. Patango, Oscar Golf Uniforme, complexo na linha Sexway, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. Papá Romeu, Novembro Esco Whisky, 20 milhas, norte de Salvador, serviço radar encerrado, atualizado, chamando a frequência livre. Está presente, embaixo à direita da 17. Oscar Golf Uniforme, reporte para a mudança de regras. Positivo, reporte. Oscar Golf Oscar, autorizado o cruzamento do campo, reporte eixo no 028 livre. Reporta livrando o eixo da 20, 1028, Oscar Golf Oscar. Bom, nós temos espaço para o 0 da 10, pronto. O giro de manutenção, autorizado, parte o giro na papá. November Oscar Romeu. November Oscar Romeu. Táxi baixa altura, reporte livrando a papá. Reporte livrando a papá. Gol 1094, autorizado a linha de manter o pistão 0. Repassei, gol 1094. Gol 1739, no solo 03, direita, São Salvador, 121, decimal 9. 19739. Contato radar, 62 milhas, sudeste Salvador. Confirma a intenção de pouso na pistão 97, na 35. Gente, reporte para descida, o Papatango Eco do Novembro. 03, curva à esquerda. Autorizado base pela direita, pista 17, reporte na final. Passará a golpe de quatro. Livrou o eixo da 1028, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, prossegue com o voador para o de... corrigindo o voador de buraquinho, aguarde transferência. Voador de buraquinho, aguardando transferência, Serra Golf Oscar. Gol 1094, informo um Charlie 150 afastando pelo litoral norte à sua esquerda, mantendo 1 no meu pé, autorizado decolar pistão 10, vento 140 graus 089. Autorizado decolagem, 0 lançada. Golf Oscar, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 120 decimal 8, Serra Golf Oscar. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, no meu pé, corredor forte. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, quantas condições visuais, no meu pé, no corredor forte. Gente, Golf Oscar. Positivo. November Oscar Romeu ou estacionar a frequência livre no corte? Passo pela cooperação. Bom dia. Gol 1094, aciona 5564. Chame controle Salvador 120 decimal 8. Uno, dois, zero, décima, oito, aqui. Controle, gol 1094, decolou na sua escuta. Gol 1094, acione o transponder 5564, suba conforme autorizado, nível 370. 370. Salvador, bom dia, gol 1162, passa... 210 para 150. Informação hotel. Voo 11162, aciona a identificação, autorizar a chegada a Bomé de 1, desça até o nível de voo 050. 050, Bomé de 11162, obrigado. Rocha Golfe Uniforme, solo 06, Libra na Papá, acessa na frequência livre. No 094, contato radar, cruzando 3.100 pés, atrasada saída Momo, submantendo nível de voo 370. Direto Momo, 370, 0, livre decolagem, da 10, vento 1, 70 graus, 8 nós. Livre decolagem, do 2770. Cogbo, preso para a formação, 1094. 1094 autorizado, direto Cogbo. Obrigado, 1094. Azul 2770 decolada, House 09, chame o controle, 1208. Controle 208, Azul 2770, bom. Contato 3191, ponte pé 10 pronto. 1 Alfa. Azul 2770, contato radar, via saída Coral 1 Alfa, suba para nível de voo 160. 160 para o Azul 2770. O 1094, Xana Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 12545, 12585, até daqui a pouco. controle, se possível, Serra Golfiosa, gostaria de ascensão para 2.000 pés para treinamento. Serra Golfiosa autorizada, 2.000 pés. 2.000 pés, Serra Golfiosa. Da 3191 autorizado decolar da 10, vento no 60 graus, 8 nós. Decolagem 10, tá 3191. Papá, Charlie Tango Romeu, mande os consoles visuais, reporte para descida, direto para o Santana. Tá, mande descida para a Papá, Charlie Tango Romeu, sente, descida a critério, ajuste em Salvador 10116, informe seu estimado de pouso. Estimado, feira, copiada. Decolado 13, chame o controle 208. 208, tá 3191. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3191. Tá 3191, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, autorizado direto Lida. Direto Lida, 3191, acendendo 340. Uno 162, vista para 2.000 pés, o ajuste no 015, autorizado, afinal ele é executivo e responsabilizado. 2.000 pés, 1015, autorizado o X-Ray, voo 1162. Capitão, Eco Zulu 90, ciente, aguarde para a descida. Salvador, bom dia. 9128, informação, hotel, corrigindo, papá, hotel. Gol 9128, acione identificação, vou na Pro de Bomédio para interceptar a chegada Bomédio 1, desça até o nível de voo 050. Gol de Bomédio, desça até o 050, gol 9128. Papatango, Eco Zulu November, desça para 1.500 pés, o ajuste no 015. 1.500 pés, Eco Zulu November. Gol 9128, poderia voar para a Lidona? Gol 9128, inicialmente mantém a proa de Bomédio devido ao tráfego com prioridade e transporte de enfermo. Mantém 3191, informa praça de sua posição de 207 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 080 em subida para 160, um Alfa Tango 72. Paciente, monitora o tráfego 3190. Voo 2790, 62 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. 203, agora com Aracaju, obrigado, uma boa tarde a todos. Bom. Papá Romeo Charlie Alfa Fox, prossiga. Alfa Fox, Vicente, confirme o código transponder, pessoas a bordo. Todos com São José, a 500 pés, reporte final para pouso, Charlie Alfa Fox. Controle de Salvador, Azul 4082. Azul 4082, acione identificação, via chegada do Médio 1, desça até o nível de voo 060. 1162, complete final de execução, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1162, final pista 10. Gol 1162, livre pouso, 10, vento 160 graus, 079. Livre pouso 10, 1162. Patango, Ecos, Blue November, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Vila Novembro, prossiga. Foi transferido em controle Salvador, seu visual para o pouso na 35. Informe na final da 35, um tráfego, um Airbus corrigindo, um Boeing da Gol, aproximadamente 3 milhas aí da 10, informe final da 35. É todo mundo vendo o visual com tráfego, vai informar final da 35. Entendi. Gol 9128, retração para a final do Eletroxway, curva esquerda, proa 055, limitado pelo localizador. Retração esquerda 055, limite ao lote, gol 9128. Eu centro Recife, frequência 128, decimal 35, ALTR 125, decimal 1. Recife agora em 12835, alterno 251, bom dia, obrigado, tá 3191. Bom dia. 6200, acione identificação via chegada Bombed 1, desça até o nível de voo 060. O Chanel 6200, autorizado por média. Voo 9128, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado, afinal ele é satisfeito e responsabilizado. Desce para 2000, 190, 195, ajustado, vai retractabilizado, com 9128. O vento, 130 graus, 079. Autorizado, com 354, azulão 93. Lula November, no solo os 23 estão autorizados, Black Track, táxi pro Pad 5. Olha a Papa Romeu, o Charlie Alpha Fox, quente a minha torre, frequência 1, 1, 9, 5, 9, 5. 8, 9, 5, Alpha Fox.